Nas ruas de Brasília muita gente me olha como se eu fosse um louco. Bicho solto, será que é assim mesmo? Minha postura suspeita, me olham de cima e embaixo dos pés à cabeça. Aonde eu entro e saio a mesma reação, como se eu fosse contagioso. Então, tem um maluco me seguindo como segurança. O cachorro nunca sai da cola e nunca se cansa. Caba folgado de paletó falando no rádio, ele aponta pra mim. Diz é esse otário, finjo não estar vendo nada, eu ignoro. Eu tô ligado, minha presença eu incomodo. Só que pra lá periferia tem que manter distância. Botam pra fora, pontapé, porrada até criança. Lugar público nos olham de lado esquisito, como se eu fosse um inimigo, um bicho perdido. O cara ainda tá na cola, não vou segurar. Com sua cara de safado eu vou perguntar: qual é, compadre? Perdeu alguém parecido? Ou tem alguma bronca pra resolver comigo? Tá pensando que eu vim roubar ou pedir? Eu tenho dinheiro, tô no meu direito, agora diz aí. Pode ter certeza que realmente foi engano. É por isso que eu não gosto de andar no plano. Ao mesmo tempo eu posso municiar um irmão, ao mesmo tempo eu posso tirar a arma da sua mão. Eu sou Jamaica, nada mais, nada menos que ninguém. 33 anos de periferia, amém. Ao mesmo tempo eu posso municiar um irmão, ao mesmo tempo eu posso tirar a arma da sua mão. Eu sou Jamaica, nada mais, nada menos que ninguém. 33 anos de periferia, amém. Todo homem de periferia é, foi, será bandido, ora quem diria. Te vê na mira, coado, sofrendo sempre suspeito, com um irmão inocente recentemente preso. Somos um bando de João, ninguém brasileiros. Sujeito a todas as penas e nenhum direito. Se infringir a lei, suicídio, queima de arquivo, arrombam sua casa com mandato de tiro. Não quero ir tão cedo ao encontro da morte. Não tenho peito de aço, não confio na sorte. Ainda é cedo pra minha cabeça ir a prêmio, irmão. Só basta ter consciência. Então, chega de baixa, chega de crime, para. A nossa luta é maior que tudo isso, cara. O mundo tá inteiro pra ser conquistado. Ele também te pertence, maluco, tá ligado? Não quero nem um pouco falar bonito, insisto. Tenho uma filha linda, por isso eu existo. Não tenho nada contra ninguém, não confio em ninguém. Sorte quem tem, sorte quem tem. Ao mesmo tempo eu posso municiar um irmão, ao mesmo tempo eu posso tirar a arma da sua mão. Eu sou Jamaica, nada mais, nada menos que ninguém. 33 anos de periferia, amém. Ao mesmo tempo eu posso municiar um irmão, ao mesmo tempo eu posso tirar a arma da sua mão. Eu sou Jamaica, nada mais, nada menos que ninguém. 33 anos de periferia, amém. Brasília tudo bonitinho, só a mentira. Esconder periferia, te mostram fantasia. Eu sei de tudo, eu tô ligado, eu moro aqui do lado. Eu sou o vizinho que eles querem distante, acuado. Mas não me calo, osso duro de ruê. Aqui tem vidas humanas, então vão se fuder. O imposto que eu pago é o que você só nega. Eu sou mais um que pula fura, não sigo a regra. Pedido de emprego, respeito, segurança. Na Ceilândia, Vietnã, brincadeira de criança. Só que a morte lá era imediata. Aqui é lenta, sofrimento, desgraça. Ainda dizem que castigo pra pobre é pouco. Eu tô andando, reagindo, me chamam de louco. Ainda não pirei, tô no meu limite, entende? Respeito é bom, maluco, e conservo os dentes. Eu encaro de frente a morte na real. Dentro de todo homem existe um animal, um demônio vingador ou um anjo do Senhor. Nunca limite ou desrespeite a minha cor, não. Deus não me fez um milionário, me deu um dom poderoso que nem todo seu ouro pode me fazer de tolo. Como uma faca afiada, como uma bala que passa, minha palavra vale muito aqui, saca? Ao mesmo tempo eu posso municiar um irmão, ao mesmo tempo eu posso tirar a arma da sua mão. Eu sou Jamaica, nada mais, nada menos que ninguém. 33 anos de pena.